Um, dois, três, quatro. Essa é doída, hein? Tenho louco preso dentro de mim. Bate tanto, chega a me machucar. Calado, covarde, bandido. Noite fria, céu cinzento. E lá vou eu mais uma vez. Uma lágrima ao vento. Olha o que esse amor me fez. Trago teu sorriso preso na memória. Teu silêncio é minha voz. Esse amor é imã que me atrai, me arrasta em sua direção. No pulsar da paixão, canta aí. E bate tanto, chega a me machucar. Calado, covarde, bandido. Na jaula um bicho ferido. Esse louco preso é meu coração, condenado a morrer por você. Me salva, me livra, me ama. Viver. Outra noite nós dois e o desejo no ar. Cada beijo que rola faz o mundo parar. E eu só penso em você com a força do coração. Cada segundo que passa aumenta minha paixão. Oh, oh, oh. Você me faz sonhar e acordar flutuando no céu. E eu só sei te amar. O nosso amor é uma lua de mel. Ei! E pode o céu desabar. Enquanto a lua brilhar e o sol aparecer, juro que o meu coração vai ser só de você. E pode o céu desabar e a terra toda tremer, que eu jamais vou deixar de te amar, de querer. Enquanto a lua brilhar e o sol aparecer, juro que o meu coração vai ser só de você. Chora não, bebê. Alô, Pedrinho. Um, dois, três, quatro. Vem assim. E chega fazendo de conta e não me conhece, não. Sorri pra todo mundo, me olhar por um segundo pra ver se tem minha atenção. Se falo contigo, me ignora, não quer me dar razão. E diz pra todo mundo que vive me dando fora que sirvo só pra curtição. Me diz pra quê fazer um passarinho pra ver se sem me dar carinho. Assuma de vez que quer me amar. Quem desdenha quer comprar. Quero pedir meu coração de castigo. Você sabe que tem toda a minha atenção e que não sirvo só pra curtição. E aí, quer me amar, se entregar e não quer falar. Quer meu seu coração. Não quer falar, quer meu seu coração, que não sirvo só pra curtição.